aí. Tô de papel e caneta, malandro. Então se abaixe, rajadas violentas são perfurar ouvidos. Se quiser, venha comigo, se não sai da frente. Porque eu vou chegar com o peso de uma manata. Não é fácil, mas não tô pra desistir. Afinal, o que é fácil nessa porra de vida, carnal? Eu já não tive um vintém, agora eu tô no apetite das notas de 100. Cusão, vai vendo, não tô ostentando, eu só tô almejando o que é meu true. Vai se ligando, tô buscando meu espaço, navegando em meia sombra. Agora essa porra toda é questão de honra. Puta que pariu, quem não viu vai ver do que o vagabundo é maconheiro é capaz, cuzão. Eu sou imã de invejoso, mas aí fale de mim, pois quando cê fala tô faturando com meu trampo. Fito, eu estou da minha vida enquanto tava desenvolvendo aos tempos atrás. Fito, eu agora se me fito com cara de culto, máquina na mão, na picadilha, sagaz. Fito, eu sempre estou da minha vida enquanto tava desenvolvendo aos tempos atrás. Fito, eu agora se me fito com cara de culto, máquina na mão, na picadilha, sagaz. MC cheio de ego, tipo Game of Thrones, tem quem se acha melhor que eu. Tudo bem, você pode ser aquilo que você quiser, mas aí, o que é teu é teu, o que é meu é meu. Aposto que você nunca ouviu rimas proibidas. É lógico, porque o bagulho é só pra quem é do bueiro. Você é rap truta, o que cê ouve? A moda? Eu sou mais ouvir o som dos maloqueiros que ripa lá no centro, debaixo do sol quente. O corre é louco e os boizinhos treme. Eles tão cientes que nós é constatação. Aqui não tem baba ovo, seu carro e sua grana já não me seduz. Nem a sua puta de olhos azuis. Aqui tá atento, os meninos é tudo empresário. White, black, gang, corporação dos visionários. Fito, eu sempre estou da minha vida enquanto tava desenvolvendo aos tempos atrás. Fito, eu agora sempre fito com cara de culto, máquina na mão, na picadilha, sagaz. Fito, eu sempre estou da minha vida enquanto tava desenvolvendo aos tempos atrás. Fito, eu agora sempre fito com cara de culto, máquina na mão, na picadilha, sagaz. Picadilha, sagaz. Picadilha, sagaz.